drogas, armas, dinheiro. Você acha que a vida do crime compensa? Então se liga na história de um moleque que só queria ser criança e ser feliz. Mais uma vez se comemora o Dia das Crianças. 12 de outubro se recorda as lembranças. Mas nunca teve carrinho, nem uma bicicleta. Sempre foi discriminado, jogado, largado. Foi encontrado numa caixa de papelão. O brinquedo que ganhou e aprendeu foi apertar o 38. Nascido e criado no beco da favela, mas um moleque que também faz parte dela. Com a revolta no rosto por não ter conhecido o que é amor e carinho, por sentir a falta de seus pais. Fatalidade, retrato da vida selvagem. É lamentável, é sofrimento, é dor. É apenas uma criança que o crime adotou. Infância destruída por excesso de terror. Vivendo como um bicho, com medo de se expor. Leva tapa na cara, cresce o ódio e o terror. Sai na febre pra roubar, matar. O crime não tem volta, tem apenas um caminho. Tenta a sorte, vai morrer de tiro. Veja só, olha a morte. Deus, mostre o caminho, a direção. Tire as crianças das ruas, mostre a solução. Vida do crime não dá, é só morte e caixão. É só morte e caixão. Eu só queria um lugar para morar, ser feliz como criança, poder estudar. Mas a vida não me ofereceu nada. Sou menor de 12 anos e já ando com as quadras. Eu só queria um lugar para morar, ser feliz como criança, poder estudar. Mas a vida não me ofereceu nada. Sou menor de 12 anos e já ando com as quadras. Mais um garoto jogado na calçada. Olha, você não sabe porquê, mas por trás, pai bêbado e mãe drogada. O chamam de moleque, safado, ladrãozinho. Outros de pobre, menino coitadinho, se perde não come. A única opção é roubar e dar perdido nos homens. O dia passa e o que ele come? Quase nada, tenta se encontrar nas drogas. Com o cachimbo na mão, está perdido na vida. E numa viagem louca, tenta achar a saída de muita solidão. Ao seu lado papelão, seu cobertor. Imagina o frio, a angústia, a dor do infeliz morador de rua. E nesses anos que se passa, a realidade é dura desse garoto que de tanto desprezo prefere às vezes estar morto. Na garganta sente um nó, na calçada chora só. Pessoas passam, sente dó e nada mais. E de seus pais ele fugiu. Vocês podem até considerar esse assunto sombrio. Como eu te disse, sangue bom. Eu só queria um lugar para morar, ser feliz como criança, poder estudar. Mas a vida não me ofereceu nada. Sou menor de 12 anos e já ando com as quadras. Eu só queria um lugar para morar, ser feliz como criança, poder estudar. Mas a vida não me ofereceu nada. Sou menor de 12 anos e já ando com as quadras. Meus olhos já viram muitas coisas loucas nessas ruas. Preciso ficar atento pra não cair na noite escura. Me ensinaram a não ter dó, mas sou apenas um menor tentando me desviar dessa vida bandida. Eu não sei falar direito, muito menos escrever. A escola que aprendi foi a malandragem, pode crer. Eu não pedi pra ser assim, mudo de cão. Meu Deus, mostre a saída, me dê a direção. Eu só queria um motivo pra sorrir, ser igual outras crianças, poder me divertir. Mas a vida não me ofereceu nada. Entrei pra escola do crime, hoje eu ando com as quadradas. Meu pai eu nunca vi, minha mãe nem sei quem é. Sou filho das ruas, sou mais um Zé Mané. Eu não queria ser um peso morto, pois eu pago um alto preço por viver nesse mundo cabuloso. Eu só queria ser feliz e ter um lugar para morar. Assim como eu, tem muita gente que chora. Tem muita gente que chora. Eu só queria um lugar para morar, ser feliz como criança, poder estudar. Mas a vida não me ofereceu nada. Sou menor de 12 anos e já ando com as quadras. Eu só queria um lugar para morar, ser feliz como criança, poder estudar. Mas a vida não me ofereceu nada. Sou menor de 12 anos e já ando com as quadras. Lembranças vêm em sua mente, Ele se lembra da família tão sorridente que um dia ele deixou pra trás. Saudades imensas sente de seus pais, pessoas que ele não tinha visto nunca mais. Um sentimento de culpa bate tão de repente e um aperto por dentro aquele mano sente. E como tudo que vai tem que voltar, com a sua família ele quer se reconciliar. Ele volta ao barraco aonde morava e dos seus olhos lágrimas rolavam. Abre a porta e se depara com a sua família amada. Percebe que de tudo que tinha sua vida não valia nada. Sua coroa vem, abraça o seu filho querido. Em seu coração nunca tinha o esquecido. Seu irmão olha pra ele e dá um aperto de mão. Aquele maluco sempre foi sangue bom. E com seu pai ele se abraça, sem saber que o destino lhe preparava uma desgraça. Quando voltava pra quebrada, os covardes preparavam uma emboscada. Sem nenhum pingo de dó, mandaram várias rajadas. E seu pai todo preocupado, vendo o corpo do seu filho no chão jogado. Em um último suspiro ao seu pai, aquele maluco diz: pai, me perdoa pai, eu sei que eu fui errado. Tudo que eu fiz foi errado, mas eu vi que o crime não vale nada pai. Esse é meu último perdão pai, eu amo vocês. Eu só queria um lugar para morar, ser feliz como criança, poder estudar, mas a vida não me oferece.